3305, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na 0 via parte 3, parte 1 no Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0 ou 6? 0 ou 6, reporta pronto, pode estar. Sim, 3305, pode estar pronto. Sim, 3305, autorizado na área circular. Vento no 70 graus, 079. Pera, rola, tá, 3305. São 3305, do outro lado 251, chama o controle Salvadoreno, 2018. 2018, boa noite. Controle Salvador, são 3305. São 3305, contato a dama do colagem, já saiu a PUCA, estudo na plena de voo 330. Ao 330, 3305. Europa 084, call assistente 1265-85. 1685, Europa 084. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Uma 354 estabilizado. Uma 354 estabilizado. Complete na procedimento, chame o Salvador, frequência 118 do Sal 95. 118 95. Dois Salvador, voo 1354, nacional estabilizado. Fala 354, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 70 graus, 079. Autorizado no 0, com 1354. 354 na sala 55, vare direito na DEM, escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Via Alfa Juliette, portão 02, mantendo a escuta, coluna 354. Então 3305, chama o centro de sexta frequência 12685. 2685? Afirmo. Obrigado, boa noite. Aqui tem um 190. Ok, chinema 224, autorizado Aracaju, nível 190, veio 33 da cola pistola 0, curva esquerda, perfil de saída Conde. Aceno transponde 0240, controle 120, décimo 8. Correto, o chinelo de esquete no tronco, o chinelo de chama. Câmara pública, acionamento, pode 4 autorizado iniciar no portão 1, tinha um táxi. Salvador, 6248, para posição de estacionamento. Estacionamento 224, como recebe? Agora eu recebo. Sim, está autorizado, chama para o táxi. Obrigado. Linha 258, vem chegando na linha de 1, não deixa para o nível de voo 050, ajuste na 016. 224, táxi autorizado via pátio Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 no meio. Fechando MA224, me escuta. Ok, modifique o transponder para 5441. Chinema 224, autorizado linha de colapso, pistola 0, vento no meio, 170 graus, 079. Desça para 2 mil pés em instruções, ajuste na 0 na meia. Autorizado o sinal do procedimento de EDS, é concluído. Atenção na 0, é posto avisado. Chinema 224, decolado 25, chama o controle de Saladano, 2028. 208, 6285. O controle de Salvador, boa noite, Chinema 224, decolou. Chinema 224, 224, contato radar na decolagem, via saída Conde, submeter no nível 190. Via Conde para o 196224. Chamei 6258, controle sinal do procedimento, chamei todo em Salvador. Frequência 118, decimal 95. 2 Salvador, 295, boa noite, chamei 6258. Funcionário 6258, boa noite, tráfego ajustado, para o autorizado, sistema 0, vento 170, grau 059. Livre, capitão 0, chame 6258. Na 6074, via chegada a Bombeiro 1, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 096. Maranhão 258, no solo 24, para a direita. Mantenha no escuro, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, mantendo o perfil da chave, a 258. Táxi, vai ser fácil, chamando a linha 074. Chamei 6224, vou direto ao Alfa Romeo 363, deixa para o nível de voo 130. Alfa Romeo 363, desce para 130, chamei 6224. Também 6224, serviço Adão Cerrado, 61 no Minas, Nordeste do Velho, em Salvador. Também o controle a Aracaju, frequência 9023. Olá, 6074. Isso para 2.800 em restrições, registro 06. Autorizado o sinal do procedimento e a direita que se leita. Aqui também será responsabilizado. Sim, 2.800 em 6074. Eu posso dar a responsabilidade. 13398. Via chegada mais 1, deixa para o número de voo 050. A gente não vai no meio. Passaria 2224. Passaria 2224. Em comércio, a gente vai testar a chegada do Bomédio 1. Repasse para a torcida. Ajuste no 0 no meio. 316 na flor de Bomédio 2224. Igual a 170, Campina Grande autorizada, nível 370, via Pazulana 0. Decola da pistola 0, prazer decolagem curva esquerda, perfil de saída PUCA, transição de pá. Acena 5446, controle 1-10-0-8. Então, Igual no necessário, só confirme por gentileza a transmissão novamente. Zipa, Zulu Índio, Papa Alfa Romeo. Ok, que eu esteja mando com o Edson e pronto, puxa o back acionamento, faltam 3. Passarinho 2224, já de descida? Passarinho 224, de voo 060. Ajuste no 066. 060 e 2224.